O pessoal se reúne, faz como se fosse uma quermesse. Tem comida típica, dependendo da quantidade de pessoas, tem quadrilha, faz fogueira e as crianças soltam fogos. Bom momento, querido ouvinte! Eu sou o Guilherme Andrade. Eu sou a Angélica Uejima. Fala, galera! Em ritmo de São João, aqui é o Sandro. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando, por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, semana de São João, né? Mês de junho, mês de festa junina. Trouxemos aqui nossos representantes do Nordeste para falar dessa festa que é pro Brasil todo, né? É uma festa brasileira, mas é muito mais forte com certeza no Nordeste. Então vamos falar aí, a Angélica lá em Pernambuco, o Sandro no Ceará e eu que morei um breve tempo na Bahia e acabei descobrindo ontem que eu não conheço nada de São João lá na Bahia ainda, mesmo assim. Eu conversando aqui com a Mariana, ela foi me explicando algumas coisas. Eu falei, ih, você não viu, foi nada. Você tem que ver no interior como é que é. Então, vamos falar um pouquinho aí dessa festa que é muito legal e o pessoal gosta muito mesmo. Tem as comidas, as danças, as quadrilhas, o que envolve, né, todo. Porque não é só o dia de São João, é o mês inteiro de junho que acontece essas festas. Então, quem de vocês dois aí quiser começar e contar como é que é a relação de vocês com São João e como que é o São João aí na região? Então, assim, na realidade você fala, eu sou uma representante de Pernambuco, mas eu tô aqui só desde 2006, né? São só 12 anos. É, que a gente tinha passado quase 35 no Sul. Mas eu diria que o São João, de todas as festas aqui, foi a que menos me ganhou. É incrível, como festa, né? Eu gosto do mês, eu gosto demais da culinária, que é muito diferente da do Sul, gente, muito diferente. Agora, a festividade em si, ela não me ganhou tanto. E é extremamente engraçado para quem é do Sul, do Sudeste, e nunca teve no Nordeste nessa época, não consegue, não dimensiona o que é. Não tem a menor ideia do que é o São João no Nordeste. Que a ponto de que aqui é feriado. É feriado aí no Ceará também, Sandro? O dia 24? Não. Só se for alguma cidade que o São João mesmo seja padroeiro, senão... Na Bahia é feriado. Então, aqui em Pernambuco é feriado, eu não sei dizer outros estados, então Bahia também é. Então o pessoal do Sul e do Sudeste não dimensiona, porque é um feriado, gente. O dia 24 é um feriado. E o feriado começa 23, porque a noite de São João é 23. Né? A noite de São João começa 8, 9 horas da noite do dia 23. E às vezes é tão engraçado, porque esse ano, dia 24, cai num domingo. Então o feriado é sexta-feira, vocês têm noção? O quanto é sério isso? Então, isso é muito sério, assim, sabe? O quanto isso é levado a sério. Porque se bobear, para algumas pessoas falam isso mesmo aqui, o São João é um feriado tão importante ou mais do que o Natal. Porque as famílias se reúnem, porque é incrível, gente. Eu vou falar muito pro pessoal do Sul, do Sudeste, que não esteve aqui nessa época. É outra coisa que ninguém... Eu moro em Recife. Recife é a capital. Que com região metropolitana tem mais de 4 milhões de habitantes. Ou seja, a gente não está falando de uma cidadezinha pequena. Independente do bairro, é uma fogueira na frente de cada casa. É de enlouquecer uma pessoa. Porque não é uma fogueira por rua, é uma fogueira por casa. É uma fogueira por família. Né? Então algumas pessoas por aqui dão mais seriedade às vezes pro São João ou tanto quanto o Natal, porque a família se reúne, porque espera vir fulano que tá morando lá não sei onde, porque ele vai vir pro São João esse ano, então é feito o cardápio do São João, igualzinho o Natal, só não tem troca de presente. Não, assim, é porque uma coisa que eu reparei também é isso, porque o Natal não é tão importante quanto o São João. E assim, só um parênteses, um outro feriado, e também a Semana Santa lá na Bahia, né? Que é muito mais forte a celebração do que o Natal. E eu fiquei muito impressionado com isso. Essa é realmente essa relação que você está falando aí. É uma fogueira em cada casa. O pessoal na noite de São João, né, na noite do dia 23, vai todo mundo assar milho, faz chá de amendoim, faz licor, faz um monte de coisa e vai todo mundo para casa, né, assim, se reúne em algum lugar. Eu achei muito interessante essa relação mesmo. Então, e isso tudo para mim é bem diferente, né? Eu gosto um monte, acho isso super bacana, assim. Mas não me ganhou, assim, sabe? De uma maneira, assim, de... Ah, o que você vai fazer nesse São João? As pessoas me perguntam. Eu? Não sei. Não sei. Teve um ano que a gente viajou para Arco Verde. Que Arco Verde então, é uma cidade de 250 quilômetros do Recife. Que é uma cidade que tem uma cultura de vanguarda muito forte, né? Foi de lá que saiu o Cordel do Fogo Encantado. E da mesma maneira que saíram esses de lá, tem artistas de expressão muito importantes aqui na cena. E então São João lá fala, não, você vai se apaixonar pelo São João de Arco Verde. E realmente, gente, se eu pudesse, eu iria para Arco Verde todo ano, né? Porque então é uma cidadezinha pequena, extremamente limpa e organizada, a festa é espetacular, só com artista local, de expressão local. E aí eu realmente falei, opa, né? E não consegui voltar para outros São Joãos para lá. Então, o que eu conheci do São João ali em Arco Verde, que eu falei, opa, então eu acho que São João é mais legal do que me parece. Lidar com essas quadrilhas estilizadas que fala, né? Que são super coreografadas, que tem um figurino tão ou mais caro que o de carnaval, dos grupos de carnaval, maracatu e tudo mais. Ficar vendo aquilo não me ganhou também. Né, tudo muito... Isso é um indireto? Não sei, porque você é de quadrilha? Você é de quadrilha? Não é porque aqui é desse jeito aí que você tá dizendo. Então, agora quando eu fui pra Arco Verde, eu vi outra coisa, entendeu? Aí eu vi as pessoas dançando quadrilha mesmo, aquela quadrilha que eu conhecia de criança, que não tem passo super ensaiado, quer dizer, né? Tem, né? Ensaia antes, mas... Não é aquela coisa milimétrica com abre-alas e não sei mais o que, sabe? O do interior, que eu nem conheci o do interior, né? Conheci de Arco Verde, aí falei, opa! Aí eu gostei. Essa que a gente vê por aqui, que tem até São João da Capitá, que esse já estava passando na TV, que daí são essas bandas de forró. Mas as comidas, gente, as comidas. Eu quero ouvir do Ceará como é. Do Ceará eu quero ouvir como é, diz aí, Sandro, porque daí eu não conheço nada de São João do Ceará. Aqui já é desse jeito aí que você tá dizendo aí, das coreografias super ensaiadas, figurino mesmo. Aí aqui tem uma coisa que, por exemplo, tem o carnaval no Rio de Janeiro e tem o São João aqui. Apesar que, pelo menos, eu tava vendo uma reportagem de uma emissora de Fortaleza, TV Diário, que eles enaltecem muito o carnaval de Campo. O São João de Campina Grande, que é, pra eles, né, o maior do país. Mas assim, Fortaleza e outras cidades também não ficam pra trás em relação a isso. Não é o de Caruaru, não, que é o maior? Pois é, tem essa briga do Pernambuco com a Paraíba aí. Tem essa e rivalidade. Sempre tem. Campina Grande, Caruaru. Campina Grande. Mas assim, o pessoal fala muito do de Campina Grande. Mais do que o de Caruaru. Mas assim, aqui, por exemplo, no Maracanã, né, que é uma cidade ali vizinha de Fortaleza, é o mês inteiro, do jeito que a Angélica tá dizendo. Por exemplo, já começou o dia 1º e todo dia tem festa. E aí, assim, eles têm a questão do como é uma coisa que se trata igual o carnaval. O carnaval de São Paulo, por exemplo, uma coisa que acontece muito lá é a questão das brigas de torcida, e aqui também tem muito disso também, infelizmente. O pessoal trata nesse nível, fanatismo. Por exemplo, aqui em Sobral, teve um tempo aí, passou acho que uns 2 anos sem ter, porque eles no dia lá da da escolha, né? Que eles fizeram as apresentações, aí o. Aí eles vão fazer as apresentações e tem as torcidas. E o pessoal que perdeu lá, o que foi em segundo, aí os que ganharam começaram a tirar a brincadeira e saiu aquele pó de briga, parecia um jogo de tipo. Imagina aí um Manchester e Chelsea sem polícia. Aí eles passaram uns 2 anos sem ter, né, o São João aqui, tipo, por causa disso, de questão de briga de torcida. Pra você ver o nível de, assim, o que, de como isso mexe com as pessoas. É igual disputa de carnaval mesmo, né? É, aí aqui o São João, pelo menos no Nordeste, é bem... Agora, como eu moro em São Paulo, então dá pra fazer até a comparação, né? Que lá, e talvez até o que o Guilherme talvez vá falar aí, né? A questão das quermesses, né? Que normalmente as escolas ou as igrejas, né, promovem. Que é bem legal também, aquelas barracas lá, das comidas típicas. Aí tem as brincadeiras, né? Que a gente vai... As famosas pescaria, a gola, essas coisas. Isso aí... Aqui já não tem muito disso, é só o forró, que eu acho que ou é o elétrico ou é o metalizado, que tem alguns vários tipos, né, quando nas épocas, porque se eu não me engano o forró elétrico, né, que eles chamam de forró elétrico, é no carnaval, e o do São João, eu não tenho certeza se é o mix ou se é o metalizado. Mas eu acho bem legal esse aí, eu até compartilhei com vocês aí o vídeo, aquele do Mastruz com Leite, que também é bem... que aquelas músicas até hoje tocam ainda, por aqui. É umas músicas boas de se ouvir. É, mas forró, a gente vai falar em específico aí mais pra frente, né? Vamos fazer também um cast especializado no forró pra... Porque o forró é uma música muito rica e muito forte também. E é diferente. Mas você tava falando aí. O que é consumido no país é muito diferente do que é consumido aqui. Eu acho que eu até comentei isso naquele sketch sobre música, né? Que o pessoal fala. O safadão, não sei o quê, mas ele saiu daqui porque ele não. Aqui não tava tendo. Ele não tinha aquele destaque que ele tem hoje. Se ele fosse ficar por aqui. Tem gente aqui bem melhor que ele. O assunto aí das quermesses, aqui realmente, em Minas, né? Eu já morei em outras cidades. Não, eu falo Minas porque é o que eu conheço, né? É meu estado aqui. Tem muita, a gente chama aqui na minha região de barraquinha, né? Também, ou quermesse, que são essas festas, mas elas acontecem mais em maio, não é em junho. Que é o mês de Nossa Senhora, né? Que tem Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, né? Várias festas de Nossa Senhora. Aí se aproveita para fazer a coroação na igreja e também as barraquinhas. Em junho acontece muito nas escolas, que a gente chama as festas juninas nas escolas. Que aí tem o ensaio, né? Então, sei lá, tira um sábado do mês, uma escola faz uma festa junina. Aí no outro, então o pessoal ensaia, os pequenininhos, até os mais no ensino médio, ensaia e dança, é bem legal, reúne bem a família, aquela tiração de foto. Eu não esqueço disso, que toda vez a gente vestia, né, todo caracterizado, aí você tinha que ir lá procurar o seu par, né, que você ia dançar, aí o seu par também já vinha te procurando, que era para as mães tirar foto. Aí aqui em casa mesmo tem foto do... Porque assim, eu também dancei só até a quarta série, né? De primeira a quarta. Depois eu mudei para uma outra escola que já não fazia festa junina, então eu acabei não dançando mais. Mas eu tenho todas essas fotos, meu irmão também tem todas essas fotos dos parzinhos, né? De todos. Eu lembro que teve ano que teve ensaiado mesmo, assim, uma coreografia bem diferente, ensaiada, dependendo da música, e teve anos que era só aquela coisa mesmo, caminho da roça, né, olha a chuva, não sei o que, fazer o carrossel, um monte de dessas coisas mais tradicionais, assim, da dança da festa junina. Mas a questão do São João mesmo, aqui, do dia 24, não tem, Assim, não tem mesmo. Eu fui descobrir isso quando eu fui para Bahia. E até ouvia falar isso, que a gente viajava aqui muito na época do carnaval, que a gente chegava aí no início do ano. A gente via, né, e achava assim, ah, Bahia é carnaval, Bahia é carnaval. Até hoje tem essa coisa de carnaval, Bahia é axé e carnaval. Mas a festa do São João, né, porque a Bahia ela tem um interior gigantesco, né, e então o carnaval ele fica mais no litoral, e mesmo assim, no litoral, ainda o São João é mais, o povo gosta mais, porque no carnaval tem aquela coisa do turista, vai muito turista, então às vezes o povo da cidade acaba trabalhando mais, né, pra dar um reforço financeiro ali, as barracas de praia estão lotadas, então como o meio do ano já é mais frio, não tem tanto turista, o povo acaba aproveitando mais a festa também no litoral. E no interior é aquela coisa, né? Tava até conversando aqui com a Mariana, eu queria até que ela participasse hoje, mas não deu, infelizmente não deu pra ela participar hoje. Que ela me contando, que é aquela coisa assim, de você fazer a comida em casa, até né, já puxando pra esse assunto também de comida, que é a pessoa fazer aquelas comidas, é pé de moleque, é amendoim, torrado, milho assado, milho cozido, é o munguzá, todas essas coisas, é mingau de milho, né, que chama é a canjica, e as pessoas ir passando, né, uma passa na casa de um, come uma coisa, bebe alguma coisa, é, um licor, né, lá na Bahia, no Ilhéus, eles fazem muito licor de cacau, né. Então, bebeu um licor, bebeu uma cachaça, um negócio aqui, aí vai na casa do outro, aí a pessoa vem na sua casa. Tem muito isso de um ir pra casa do outro, que ela tava me contando. Como é que é isso aí, vocês? Aqui o pessoal faz uma coisa também que a primeira vez que eu vi, é o nome, que é os Chitãos. Eu não sei se tem aí no Pernambuco ou na Bahia, e é desse jeito aí que você tá dizendo, que o pessoal se reúne. Aí faz uma, como se fosse uma quermesse, mas é só ali as pessoas naquele local e tem. Aí tem muito disso, de comida típica, de. Dependendo da quantidade de pessoas, tem quadrilha, tem. É bem legal, assim, junta todo mundo, aí faz a fogueira, tem. Aí compra lá as crianças soltando fogos, é. Aí aqui eles chamam de Chitão. Isso aí que eu queria perguntar, os fogos, como é que é? É muita bomba que o pessoal solta aí. Você estranhou, Angélica? Angélica, você estranhou? Porque eu. Meu cachorro não gosta muito, no não. No primeiro ano eu ficava desnorteado. Eu não sabia. Que isso? É tiro toda hora, né? Pô, pô. Toda hora é tiro. Não, são muitos fogos, muito. E é o dia inteiro. Não, e aqui, na realidade, as fogueiras já meio que começaram no dia 1º de junho. Já tem gente que coloca fogueira em saudação aos festejos juninos. Então, assim, os primeiros dias de junho. Agora, pelo menos aqui no bairro que eu moro, tá meio sossegado de fogueira. Não, e eu queria que as pessoas que não conhecem o Nordeste nessa época tivessem consciência que a gente não tá falando de fogueirinha, não, tá? A gente tá falando de fogueira que começa com mais de 2 metros de lenha. A menor que eu vi tinha pouco menos de 1 metro, ou por volta disso, que essa é a primeira que eu vi em 12 anos, né? Elas são fogueiras mesmo, grandes e tal. E fogos, gente, é muito o tempo todo. Eu estranhei tudo isso, né? Mas, e não vejo muito sentido em fogos. Eu pergunto, gente, São João é surdo? O que que é? Os santos são surdos, né? Que precisam estar o dia inteiro ouvindo o pipoco, porque incomoda, né? Acaba sendo incômodo, não adianta, não vamos falar que não. Igual o excesso de fogueira, né? Que chove muito nessa época aqui, né? Chove pra caramba, então ameniza um pouco a fumaça. E não dá, o risco de incêndio é um pouco menor também, né? Só que daí também a volta e meia a lenha tá molhada, né? Então no começo é uma fumaça que, pelo amor da guarda, né? E agora é só essa coisa que o Guilherme falou, que a Mariana contou de passar nas casas. Isso tem em alguns bairros do Recife, sim. Eu morava num bairro de, assim, zona oeste da cidade, né? Que significa que tá do lado oposto da praia. E agora não, agora eu tô na região sul, bem, quase, bem, bem, bem na praia mesmo. E lá naquela região oeste da cidade que eu morava, era interessante isso, porque eu sempre morei em condomínio, né? Então isso tinha menos. Mas era interessantíssimo, é um comportamento interessantíssimo, assim. Eu falo, uma cidade de 4 milhões de habitantes, os bairros eles têm algumas características de interior, até porque muita gente que mora nos bairros mais periféricos tem raízes no interior, né? É muito, muito legal. Essa parte do São João eu acho sensacional. Agora eu dispenso completamente o volume de fogueira e o volume de fogos. Porque é impressionante. Tem bastante na noite para virar 12 para 13. Tem uma quantidade insuportável já. Vai ser num domingo, então vai começar na sexta-feira. Vai começar 22. O final de semana do dia de São João. E depois, por aqui, o santo menos lembrado é São Pedro, né? Aí o dia 29 tem bem menos. Mas é engraçado isso. São Pedro, ele, não sei se você sabe, ele é o padroeiro dos viúvos. Então, geralmente, isso até quem me contou foi um padre, quem faz as fogueiras para São Pedro são os viúvos, são as pessoas mais velhas. Então tem isso também, o pessoal mais novo celebra. Nossa, que lindo saber disso, achei sensacional. É porque fazer fogueira para Santo Antônio, né? Quem tá querendo um pedido aí afetivo? São João tem muita celebração, a celebração da própria vida, né? Porque a fogueira de São João é a fogueira, na realidade, de Santa Isabel, né? Não foi? Não é isso? A fogueira de São João é, de fato, a fogueira que a mãe dele fez. A historinha que eu sei de São João é que tinha até um livro aqui em casa, um livrinho que eu li quando eu era criança. É que assim, que São João, ele fica lá no céu, né? E ele quer vir pra terra. Aí, só que ele não pode vir pra terra, ele tem que ficar lá no céu. Só que aí no dia 24, né, na virada do dia 23 pro dia 24, todo mundo acende a fogueira, né, pra terra ficar iluminado, né? E aí, consequentemente, o céu também, né, que fica brilhoso, pra São João ver, né? Pra São João ver como é que é a terra e tal. Aquela coisa. É uma história que eu li há muito tempo, assim, não sei detalhes, não. Mas eu lembro que eu li essa historinha quando eu era criança, eu achei eu muito amo interessante. Essas histórias, que independente de terem origem bíblica ou não, eu amo, nossa, amo. E eu lembro que quando eu conheci essa história da fogueira de São João, que era porque Santa Isabel, na verdade, a mãe de São João, acho que é santa também, né? Santa Isabel é prima. Sim. É prima da Virgem Maria, né? E aí. Ela ficou de avisar, elas não moravam perto, aí como é que a Virgem Maria ia saber que o sobrinho tinha nascido ou ia nascer, ou né? Como é que ela ia ter notícia? Então elas combinaram que faria uma fogueira. E foi o que aconteceu. Quando São João nasceu, Santa Isabel, ou enfim, alguém foi lá e fez a fogueira para avisar a Virgem Maria de que o sobrinho dela tinha nascido. Ou pelo menos celebrando a vida. Que as pessoas aqui fazem a fogueira de São João. É por isso que ele acaba sendo também um santo bem de bastante devoção aqui no festejo junino, né? Por isso que fala a festa de São João. Essa foi uma coisa que eu estranhei aqui, né? Porque eu conhecia como festa junina. Aí cheguei aqui a São João. Não, gente, peraí, tem mais dois santos, né? Ah, mas é São João, São João, São João, né? Porque acho que Santo Antônio é muito em segredo, né? Não sei. Aí São Pedro agora. São Pedro agora tem essa explicação linda, que eu amei essa explicação. O Santo Antônio, aqui na minha cidade, o padroeiro é Santo Antônio. A história dele com o casamento, ela não tem, assim, é mito popular, sabe? É uma criação popular, porque Santo Antônio... Não, assim, a relação dele com o casamento, entendeu? É uma coisa que o povo criou. Não é da igreja, porque Santo Antônio, ele foi um santo evangelista, ele foi pregador, né? Tanto que o padroeiro dos casamentos, dos namoros, é São Valentim, que até nos Estados Unidos é celebrado em fevereiro, dia dos namorados, acho que é 14 de fevereiro, dia de São Valentim. Então, para a igreja, o padroeiro dos casamentos é São Valentim. Só que no mito, né, na crença popular, e aí vai, né, de coisa, criou essa história que Santo Antônio é o santo casamenteiro. Então tem aquela coisa aqui, por exemplo, no dia de Santo Antônio é erguido lá tem um mastro, né, e é erguida a bandeira de Santo Antônio no final da procissão. Aí tem a história de que as meninas que ajudam a subir essa bandeira, né, no mastro, elas vão arrumar namorado, vão conseguir casamento. Tem essa história. Tem a história de tirar o menino Jesus, de pôr, né, que é nas novelas até conta essa história também, direto, que é tirar o menino Jesus de Santo Antônio, deixar Santo Antônio na geladeira, deixar Santo Antônio de cabeça para baixo, que aí deixar ele de castigo, que ele vai arrumar casamento e tal. Então a relação com Santo Antônio, ela é mais popular. Assim, não tem nenhuma relação com a igreja igual, né, eu tava contando aqui de São Pedro, né, que realmente é o padroeiro dos viúvos. Mas eu acho muito interessante também, aqui tem a questão também de carregar o andor de Santo Antônio na procissão, né, de tocar para arrumar casamento. Então as pessoas inventam também o que querem, né, nessas horas. Aqui tem uma cidade, acho que é Babália, deixa eu só confirmar aqui. Eles têm uma tradição que é do... Ah, tá aqui, ó. A tradição de que todo ano, numa época dessa, eu não lembro agora se é no começo ou é no meio do mês, que é a história do pau do Santo Antônio. Que aí as mulheres vão pra Barbalha pra pegar no pau do santo pra conseguir o casamento. É isso que eu tô te falando, desse mastro. Aqui também tem essa coisa, né, de fica lá o mastro e no final da procissão de Santo Antônio eles põem a bandeira lá no mastro. Aí quem vai lá, toca, ajuda a erguer a bandeira e tal, diz que dá essa sorte aí pra arrumar namorado. Aí eles fazem essa tradição de montar esse mastro aí, só que parece que não vai ter mais, porque no ano passado... Não seguraram, ele caiu e matou duas pessoas. Que isso? Aí, foi. Aí. Cara. É, você imagina um tronco de 20 metros caindo em cima de uma pessoa, né? Desse tipo. Aí e é uma briga, porque passa na. Se vocês procurarem, quem estiver ouvindo, reportagem sobre isso, aí as mulheres vão lá e levam uma faca e raspam um pedaço do pau pra levar, que aí diz que fica com ele lá, vai pra todo canto até conseguir casar, tem toda uma teoria em cima disso, e aí tem os depoimentos, né, porque aí depois eles vão atrás de eles vão procurando algumas pessoas e algumas dizem que dá certo. Porque essas coisas também variam muito de região, né? De região pra região. Tem lugar que o povo vai acreditar numa coisa, tem lugar que vai acreditar em outra. Mas sempre tem uma linha assim, coerente, vamos dizer. O negócio tá falando aí. Aí é a casca do pau. Aqui é ajudar a levantar o mastro lá, a bandeira. Então cada lugar vai ter uma coisinha ou outra, assim. É, mas peraí, só eu sou mente poluída? Não, né? Eu fico escutando os relatos. Não, peraí. Escutando relatos. Eu ia fazer um comentário também. Mas eu vou deixar você fazer o seu comentário maldoso, depois eu faço o meu. Um ajudar a erguer o mastro do santo, colocar a bandeirinha, subir a bandeirinha no mastro. Outra carregar o pau do santo, levar uma lacinha do que pau é do isso, santo. Gente do céu, eu aqui passando milhões de coisas poluídas na minha cabeça. Não, ajuda. Isso realmente tem efeito. Gente do céu. Não, não é possível fazer isso com um santo, não. É muito engraçado. E é tudo relacionado à mesma coisa, né? É uma coisa fálica, assim, né? Gente do céu, que engraçado. Essas expressões populares são maravilhosas por causa disso, né? E você vai ver, de repente, é um monte de gente, né? De pessoas, porque incluem homens também, né? Fazendo essas, participando dessas simpatias. E às vezes é tudo beato mesmo, faz isso na pureza mesmo, tem noção, tá erguendo um mastro e ajudando a subir a bandeirinha no mastro. Gente do céu, passou muita besteira na minha cabeça. Nessa... Não, eu ia dizer assim, acho que pegar no pau do santo pra casar, não é melhor pegar no pau do marido? Mas aí é que tá, Sandro, não, às vezes não tem nem ninguém, para. Pois é. É pra ajudar a encontrar alguém. Arruma! Não, mas assim, eu acho isso muito interessante, igual a gente tá falando, porque isso vem do popular e geralmente vem das pessoas mais simples, sabe? De gente do interior mesmo, que não tem essa maldade de falar assim, que, né? É só assim, isso aí deve funcionar, é simpatia e tal. E é uma coisa que eu acho muito bonita da cultura brasileira, que independente do lugar que você for, vai ter essas histórias. Né, que é a questão da fé, cara. Eu acho isso muito bonito. essa expressão de fé e tal, se a gente quiser até depois fazer um episódio sobre isso, sobre essas tradições, eu tenho muita coisa assim pra contar, que eu já vi, que eu acho muito legal. Lá no Pará mesmo tem o Círio de Nazaré, né, e de outros lugares, é, né, tem o Padre Cícero lá em Aparecida, né, em São Paulo. Então cada lugar tem essa, eu acho isso maravilhoso, porque isso é o Brasil. Essas expressões culturais, elas são o Brasil, elas mostram a cara do povo, isso é muito bom. Não, se a gente for contar mesmo assim, história de tradição religiosa, tem tanta coisa aqui no Ceará, né, que tem muita cidade que é nome de santo, então tem tanta história. Agora tem uma coisa também, né, o São João, essa época, é uma época que o povo bebe muito, né, e por consequência, você vê muita merda acontecendo. É, principalmente igual a gente tá falando, né, questão de fogos, foguete, bomba. Quem é do sul, assim, a gente tá tentando explicar, né, tal, mais pra quem, porque quem é do nordeste e ouve isso aqui já sabe o que que é. Mas pra quem é do sul, imagina assim, o seu time foi campeão, né, aí começa aquele foguetório todo, imagina isso todo dia, o dia inteiro, começa de manhã e termina de noite, entendeu? É assim, e é criança de 5 anos de idade, com estralinho, e é menino velho, de 30 anos, homem velho, de 30 anos, saltando bomba no meio da rua, não tem idade, não tem nada, sabe? Então como o pessoal bebe e tal, começa, aí você vai ver relato de gente que perdeu um dedo, relato de gente que tem uma parte do corpo queimado. Aí tem o cara que vai pular fogueira, que isso é uma coisa que eu não entendo. Pular fogueira, isso é ideia de cachaceiro. Aí vai lá, pula a fogueira, cai na fogueira e se queima, entendeu? Aí vem com as brincadeiras lá do pau de sebo também, né? Que aí é marmanjo, velho, subindo no pau. Eu nunca vi isso aí. Entendeu? Eu já ouvi falar, mas ver, eu nunca vi. Aqui tinha, aqui na cidade da minha mãe, eles faziam muito isso na época da festa do jubileu. Que aí eles colocavam lá na praça, né, um pau com todo encerado, um negócio ali, e punha lá em cima, lá, 50 conto. Quem subisse era dele. Eu subia lá e se conseguisse pegar, era dele. Aí ficava aquela marmanjada toda tentando pegar. Isso é coisa de bêbado, cara. Isso não tem lógica nenhuma. Essas não tem outra explicação. Não, mas se a gente for parar, logo explicando a você, ouvinte, essa história de cachaceiro, tem que ser dito que nós, né, o Ceará, o Pernambuco e Minas são os estados maiores produtores de cachaça. Tem que levar em consideração isso, por isso que a gente vê certas coisas. Agora sim, falar de questão de cachaça no São João, aqui não tem muito época pra isso, mas assim... você falou na Semana Santa aí, no começo, que também é uma coisa que é muito forte. E aqui, né, pelo menos no Ceará, não sei no restante do país, mas a Semana Santa é a época que as pessoas mais viajam. E todo ano tem aquela mega força-tarefa lá das polícias das rodovias, porque é a época também que mais morre gente. Você imagina o cara que passou... 4 dias enchendo a cara de vinho dirigindo. Vinho é uma desgraça. Não sei se vocês já tomaram um porre de vinho, mas eu não recomendo. E aí é o feriado que mais mata pessoas, assim, pelo menos no Ceará, né? A Semana Santa, por incrível que pareça. É a época que mais morre gente, mas muito mais do que o carnaval. Vamos para as comidas, então? Ah, na culinária é algo sensacional, né? Nossa, gente, no sul e aqui, viu? Porque a culinária do sul nessa época também é boa. Não é tão vasta, porque no sul é frio, né? É uma época de inverno rigoroso. Aí, assim, eu fico imaginando que o pessoal da região sul que escuta falar esses relatos de fogueira deve achar que é super legal, porque se relaciona, pensa no ambiente frio, né, que é como tá o sul agora. Não, gente, aqui no Recife, o mínimo que vai fazer no mês de junho vai ser 25 graus, tá? Então nem é frio para se aquecer em fogueira, em Recife, né? Lá em Arco Verde já faz um friozinho. Aqui tem a região da Serra também que é frio também. Mas assim, Sobral... Pra você fazer uma fogueira, basta só colocar, empilhar a madeira, o resto a natureza faz. Assim, já tem gente, sério mesmo, tem gente que passou o ano novo, né, que é aquela época que todo mundo come muito, que é aquela né? Aquele exagero de comida, Natal e Ano Novo, aqui é comer. Eu até falei isso no especial de fim de ano. E aí a galera começa a fazer dieta até chegar em maio, tá? Porque maio, né, começa essas barraquinhas, as quermesses. Aí você tem barraquinha de caldinho, que aí você tem caldo de feijão, você tem canjiquinha, você tem caldo de pinto. Aí você vai ter feijão tropeiro, pastel, churrasquinho, sei lá, pão com linguiça. Peraí, tem caldo do quê? Eu também fiquei nessa dúvida aí, dessa palavra. Caldo de pinto. Vocês são maldosos demais, gente. Pelo Mas amor de Deus. Mas tem a ver com o santo não, né? Não, não. O caldo de pinto, ele é bom, muito bom. E ele é mandioca... Ele é mandioca batida com frango desfiado, é só isso. Ele é um caldo de mandioca com frango desfiado. Aí o cara fala em pinto, mandioca. Daí eu sou muito mal. Ajudar a subir o mastro. Aí o mastro sobe mesmo aí. Pois é. Mas assim, é a época que a gente mais come, cara. A gente, nossa, Minas é comida. Então vocês imaginam aí o tanto que a gente come. Minha mãe, no início de junho, aqui tem a barraquinha da Catedral, que é a trezena de Santo Antônio. Então, do dia 1º ao dia 13. São 13 dias que é só lá, né, no centro, que tem barraquinha. As outras igrejas, nos bairros, elas não fazem barraquinha nessa data, só em maio. Então, vai a cidade toda pra lá. Aqui é uma cidade de quase 300 mil habitantes. Né? Então você imagina o volume de gente que não passa ali de, sei lá, de 5 horas da tarde até meia-noite. É muita gente que vai pra lá, então é muita comida, é muita coisa. E também tem o leilão, né? Leilão, bingo, essas coisas que faz parte também. Como é que é, Angélica, o quentão na área da sua então, terra? Então, é feito além do vinho, pode adicionar açúcar ou não. Com vinho? Não é com cachaça, não? Tem quentão de vinho e quentão de cachaça. Eu sempre gostei mais do de vinho. Pode adicionar ou não açúcar, e normalmente açúcar queimado. Aí canela, cravo, gengibre, né? Isso é meio que cozido, né, junto. E aí tem o de vinho e o de cachaça. Eu sempre gostei mais do de vinho, sempre mais, assim. Acho mais gostoso. Em compensação, o de cachaça, ele apura melhor o sabor da canela, e do gengibre, principalmente, né? E também, assim, é quando vale mais a pena colocar o açúcar queimado. Isso tomado bem quente, imagina uma noite de junho na minha cidade, Londrina, eram dois picos de frio que a gente tinha em Londrina, né? Junho e julho. Pegar um pico de frio desse, uma temperatura noturna assim de 3, 5 graus, gente, isso tomado bem quente, era um carinho na alma, que era impressionante. Não dava pra ficar bêbado. Ficava bêbado com isso também quem queria fazer cena, viu? Porque não é de ficar bêbado, porque o negócio é cozido praticamente. Né? O teor alcoólico diminui muito, é muito fraco, né? Nossa. O de vinho, né? Porque o de cachaça. Não, mas assim, não lembro assim de... É claro, né? Criança, quando eu era criança, não deixavam tomar, porque mesmo que fosse quente, não deixava, né? Tomar, por causa do risco alcoólico. Mas eu não lembro, assim, da idade que comecei a beber já, não lembro de sentir isso tudo, não. Achava mais que quem dizia que tava ficando bêbado de quentão era mais que queria fazer tipo, porque não via muito. São duas culinárias absolutamente distintas, né? A do sul, que eu conheço então muito do norte do Paraná, interior de São Paulo, e a culinária daqui, né, de Pernambuco. Aqui é muita base de milho, né, época que mais tá dando milho, daqui da milho verde o ano inteiro, mas tem um pico, né, de colheita de milho agora. É tudo na base de milho verde, né, é pamonha, canjica, que é o curau do sul, é mugunzá, é bolo de milho, é tudo de milho verde possível. E no sul é uma época seca. Milho assado, milho cozido, milho na brasa, milho virado do avesso. Tudo, né? Nossa, e milho verde. Olha, gente, eu posso passar uma semana tranquila à base de milho verde, que eu tô feliz. E lá no sul não, é uma época seca. Então não é uma época que tem milho. Né? Então aí sim é muito amendoim. Dependendo da região do sul, ainda vai ter muito pinhão. Época de colher pinhão também, que é Nossa, gente. Explica então, deixa eu te pedir. Explica como é que é o pinhão, que eu sempre ouvi falar, mas o que que é isso? Não, aqui na minha região não existe isso. Eu já vi foto, eu sei que faz cozido na pressão, eu acho, um negócio assim. Mas o que que é isso? Como é que vocês comem? Explica aí pra gente. Você conhece a árvore, a araucária, que é um pinheiro nativo, né, sul-americano, diferente do pinheirinho de Natal ou do pinus que usa para fazer papel, né, que as fábricas de papel e celulose usam, é um pinheiro nativo, né, ele não é introduzido. A araucária você conhece? A árvore, Guilherme? Só de foto, não, de foto então, eu já vi. Tá, aqui então na minha região não existe isso. Não, tem que ser muito frio. Em Minas, o governador Valadares é quente demais para araucária. Em Minas... Aí eu vou ter que puxar aqui pela memória onde é que poderia ter, que agora não me ocorre. Seria em Pátio de Serra. Não, então São Paulo é comum. Então. Porque São Paulo já pega, mas é que é comum, mas não é igual ao sul. Que a gente tem as florestas com a araucária, né? Enfim. Ele é um pinheiro. Então, o pinheiro é um tipo de árvore que não dá um fruto com semente e tal, né? É um grupo de vegetal que não faz fruto. Então, mas faz semente. Então a semente não está protegida dentro de um fruto, igual abacate, tomate, esses frutos, as laranja, né, e tal. Então ele vai formar um cacho de semente seca, sabe? Que são as pinhas. Aquela pinha que enfeita Natal, você conhece, Guilherme? Sim. Então, sim, é aquela pinha da araucária. Sim, sim, né? Sim. Em cada espaço daquele está inserida uma semente, que é o pinhão. O pinhão é a semente da araucária. Então a gente cozinha, o mais comum é cozinhar na panela de pressão para ser mais rápido. Tirar a casca do pinhão é uma arte, é quase como... Eu acho que é comparável a comer caranguejo, só que o custo-benefício é melhor. O custo-benefício é melhor, porque na hora que você tira a semente, na hora que você tira a casca, o volume de semente é grande. No caranguejo não, né? No caranguejo é uma titiquinha de carne. Não fica muita coisa, não. Mas dá um trabalhão. Mas faz parte do rito, né? De você sentar em volta de uma fogueira ou sentar ao redor de uma mesa tomando quentão e descascando o pinhão para comer. É quase ritual já. Aí o mais comum é comer ele cozido na pressão. Assim, quase, basicamente só ele, né? Você cozinha com sal, não é necessário, dificilmente você precisa colocar sal, e come só ele. Um outro jeito é aquela coisa de em grupo, amigo, na praia, ou em acampamento, ou só bicho grilagem mesmo, assim, numa república, alguma coisa assim, faz a fogueira e com a grimpa, que é como chamada as ramas, as folhas da araucária, e você faz a fogueira só com a grimpa, uma fogueirinha assim, baixinha. E joga, assim que coloca a semente de pinhão no meio da grimpa, e acende o fogo. E é uma palha, né? Então ela vai durar pouco. Quando a grimpa acabar o fogo da grimpa, você recolhe o pinhão. O que o pinhão na brasa, ele cozinha ou ele assa exatamente o tempo que durar o fogo da grimpa. É impressionante. Ainda você pode comer ele assim, assado na grimpa, né? Aí tem um monte de receita também. Você pode fazer o pinhão, adicionar ele na sopa. Então tem sopas feitas com pinhão que, olha, você come e você para de comer porque tá saindo pelos ouvidos já. Porque é delicioso, cada sopa de pinhão. Dá para fazer farofa também, né? Você corta o pinhão e mistura com farofas lá que vão outras coisas, vão couve e tudo mais. Então existem receitas mais elaboradas de pinhão, mas o tradicional mesmo é comer ele cozido só na água e assim, descascar e comer e tomar o quentão e conversar e junto com o pé de moleque, que é muito diferente do pé de moleque aqui de Pernambuco. Mas você estava falando aí, aqui o pé de moleque, ele é do amendoim, né? Amendoim torrado. Não, amendoim torrado com rapadura. Derrete a rapadura e mistura o amendoim torrado. Então é só Pernambuco mesmo que é fora. Não, mas aqui também o pé de moleque é o preto. Agora vocês sabem a história do nome do pé de moleque? Porque tem eu conheço duas histórias. Tem a primeira história, que o nome é por causa do pé dos moleque, né? Que é todo rachado, de tanto andar descalço, correr na rua, essas coisas. Aí o doce, né? Por ele ser escuro e aqueles ressaltozinhos do amendoim, parece um pé de moleque. Né? Mas tem uma história que o meu avô contava, que era que quando a dona, né, que tava fazendo lá, a pessoa que fazia o pé de moleque, fazia ele e colocava na janela pra esfriar. Aí sempre passava um menino pra pegar o doce, né, antes da hora. Aí a pessoa falava, quando você quiser, você pede, moleque. Entendeu? Não precisa pegar, você pede, moleque. Aí meu avô contava essa história. Eu achei mais legal essa história aí. É sensacional isso, gente. Que lindo. Eu tenho que começar a anotar essas histórias pra não esquecer. É muito, muito mais legal do que... É, então é muito mais legal assim do que o pé de moleque ser rachado, sujo e tal. Rachado. Você pede, moleque, pede. Nossa, adorei! E a paçoca aqui tem de duas formas. Tem a paçoca que é, o pessoal já faz ela pra ficar imprensadinha mesmo, né? Bonitinha. Mas o mais normal pra quem faz em casa é comer ela tipo a farinha mesmo. Ela é doce, do mesmo jeito, mesmo sabor. Só que come de colher, não é aquela paçoquinha do supermercado e tal. É, sem ser pressado. E eu sou apaixonado com paçoca, cara. Nossa, eu gosto demais. Paçoca acho que é um doce unânime. Nossa, gente. É muito acho bom. Que é uma unanimidade. Eu não sou de comer doce, mas não me venha com paçoca não, que eu tenho dificuldades de resistir. E eu sou agitada, né? Eu tenho coisas com ansiedade, distúrbio do sono. Nossa, comer paçoca de noite... Ou final da tarde, assim, é pedir problemas pra mim, né? Eu amo, amo, amo. Eu acho que é unanimidade. Eu não conheço nenhuma pessoa que não goste de paçoca. E as comidas dessa época do ano, elas, você pode reparar que elas são mais energéticas, né? Elas são mais, assim, não sei, por causa do frio e tal. É sempre um chocolate, um amendoim, até mesmo as comidas de sal, igual eu tava falando, é comida de caldo de mandioca, é coisa assim de... Aqui a gente tem também a vaca atolada, que é forte demais, assim, você come e a quetrin te dá uma sustância, que é coisa mais incrível, que é o caldo de mandioca com a costela de boi cozida, né? Então são sempre comidas assim de... Que sustenta mas muito, isso é muito e que dá energia. Frio, provavelmente mesmo. A gente tem uma necessidade calórica grande. Eu tiro onda, né? Dizendo, nossa, chegou o inverno em Recife. Passo a dormir com meia e ventilador desligado. Mas mesmo assim, né? É friozinho. Então o corpo sente isso e precisa de mais caloria, claro. Claro, é bem mais calórica. E por isso que é tão bom, né? Porque, gente... Sentar pra comer, mesmo assim, tem que ser comida com sustância, né? A gente não fala assim, nossa, eu vou me acabar num buffet de salada e folha. Não, né? Acabar de comer é coisa calórica mesmo, né? Tem uma coisa também que eu, pelo menos lá em São Paulo, é muito comum nas quermesses lá. E aqui eu fiz uma vez, sei lá, eu me lembrando, e eu peguei e fiz. E eu dei pra minha mulher, eu perguntei se ela sabia o que era, ela disse que nunca viu, que é o tempurá. É uma comida japonesa, mas assim, ela é muito comum nas festas juninas lá, nas quermesses em São Paulo. Sempre tem um japonês lá com a barraca, e nada mais é do que um... comida chinesa, né? É um negócio frito lá, você pega a massa e... Aí tinha lá os sabores lá, né, que era frango, carne, legumes, tudo. E aí você joga tudo bem bolado lá dessa massa, tipo aquela massa de crepe, joga dentro e frita lá aquela bola de gordura que já é próprio pra entupir as veias mesmo. Mas é tão gostoso aquilo. É, o tempurá é uma comida típica japonesa mesmo, né? É um empanado... Que pode ser, é porque assim, fazem essa maçaroca, mas o tempurá mesmo que eu conheço é individual, né? Sei lá, o tempurá é meio que uma comida comum o ano todo, né? E E é pra é calórico também. É uma das poucas comidas japonesas realmente calóricas é essa. Gente, um assunto puxa o outro, daí eu tava lembrando aqui, né, falando das comidas, falando do friozinho, ah, porque é calórica, aí tem a cachaça, aí tem o pau do mastro do santo. O pau do mastro do santo e tal. É, a gente sempre fez muita piada porque eu sou nascida em novembro. E aí tem, né, novembro tem um alto índice de nascimento, porque você volta de 9 meses, é carnaval. E eu sou uma legítima encomenda de carnaval, eu fui encomendada no carnaval mesmo e tal. Agora aqui, a quantidade de gente nascida entre final de março e começo de abril não é brincadeira, não. Eu me perco, porque é muito aniversariante. E aí você volta... É São João, é encomenda de São João. É incrível a quantidade de pessoas nascidas. Então, os arianos, né? Aqui, sob o signo de Áries, se bobear, supera os nascidos em novembro. É muito, muito engraçado. Tentem depois ver. É porque em outro sul, sudeste, né? Que é onde eu fui feita, encomendada, nascida e criada. O índice de nascimento é altíssimo, novembro. E aqui é final de março e começo de abril. É muito engraçado. A quantidade de criança que é encomendada nessa época, sim. E tem até aquela coisa de quem é mais novo, ou não, né? Às vezes nem precisa ser tão mais novo assim. Mas aquela coisa de, eu vou ficar solteiro nesse São João. Nesse São João eu vou estar solteiro, quero estar solteiro. Igualzinho é no carnaval. É a mesma cultura de festa também, né? Muito diferente do carnaval, que não tem relação religiosa alguma. O São João, além de ter, apesar de que acho que para a maioria não sabe nem quem foi São João, Santo Antônio ou São Pedro, mas tem, né, no fundo mesmo, é uma tradição religiosa. O carnaval não, mas a gandaia da festa é equivalente. E é interessantíssimo a diferença mesmo de outras regiões para cá em relação a essa festividade. Vale a pena, gente. Quem não conhece São João do Nordeste tem que conhecer. Agora, eu recomendo conhecer os interiores. Quem gosta de agito, Campina Grande, Caruaru, gente mesmo, lotado e tal, ok. Deve valer a pena, eu não conheço essas festividades aí, Caruaru, Campina Grande. Mas quem quer conhecer alguma coisa mais perto de tradicional, se estiver perto de Pernambuco, a minha dica é ir para Arco Verde. É uma cidade que fica a 250 quilômetros de Recife, então boa parte da estrada é simples, então leva bem umas 4 horas de Recife para chegar de carro. É friozinho, cidade organizadinha, limpinha, só artista regional. Tá? Não pega esses artistas globais, não, para fazer show. E é lindo, e é lindo. Separa uma semaninha para curtir as festividades por aqui, que é altamente recomendável, gente. Vale a pena, porque é completamente diferente de tudo que eu tinha conhecido de festividade junina até então. Sandro, faz aí de uma vez, então, as suas recomendações de São João. Não, pegar o gancho dela aí. É mesmo, se você... Porque o que vende muito, né, a Bahia aí, né, que se fala muito do carnaval, mas assim, o Nordeste como um todo é a terra do São João mesmo. Então, se você tá de férias nessa época e quer ver um negócio diferente, é isso aí mesmo, é Paraíba, é Pernambuco, Ceará, aí o Grêmio tá falando que na Bahia também é forte, e eu acho que e no Rio Grande do Norte também tem essa tradição. Então fica essa aí. Se você passar pro Rio Grande do Norte, lá faça a nossa campanha lá pra gente passar a pizzaria do Papo de Calçado lá. Como dica cultural aí, tem aquele CD do... procura o álbum lá do Mastruz com Leite, lá o São João do Mastruz com Leite, que é músicas muito boas de se ouvir dessa época. Mas então deixa eu fazer minha recomendaçãozinha aí, antes da gente, né, virar pro momento cultural. Realmente, eu falei, né, eu morei na Bahia lá pouquíssimo tempo, só 2 anos, então conheci pouco da cultura, mas minha namorada é baiana, conhece muito, ela me fala como é que é as coisas. Lá na Bahia tem uma cidade que é muito famosa pelo São João, que é Ibicuí, que fica até perto da cidade dela. E lá tem o Ticumia e o Brega Light, são duas festas muito grandes lá, e toca essas bandas de forró tudo, vai pra lá e tal. Então, na Bahia é Carnaval de Salvador, São João de Bicuí. Assim, então, a galera vai mesmo, o povo vai. E a questão, né, vocês falaram da tradição do interior, tem tudo isso. Então, se você... Gente, é uma coisa assim que eu fico admirado, né? A gente conhece pouco o nosso país, assim. A gente não viaja tanto. Por exemplo, nós aqui mineiros, nós temos uma coisa tão assim de, ah, vamos pra praia. Mas muitas vezes, o próprio interior do nosso estado, que tem uma cultura riquíssima, a gente não conhece, sabe? Eu mesmo conheço muito pouco as cidades do interior de Minas. Tenho vontade de conhecer agora. E então também vale muito. Aqui tem, por exemplo, né, a região ali de Tiradentes, Diamantina, Mariana. Com certeza também tem essas festas, essa parte tradicional. Então vale muito. Fora o frio, né? Que essa época, para quem tá de casal, ou até mesmo família e quer fazer um passeio legal, já que não dá para ir pro litoral, o interior, assim, essas fazendas, hotéis fazendas, vale muito a pena também conhecer. Então fica aí as nossas dicas e vambora aí pro nosso momento cultural. Vira a vinheta. Momento cultural. Ô, Crider, fala pra mãe. Mas pegando bem essa coisa do friozinho, do calor humano, da necessidade de calor humano, das campanhas que tem nas regiões mais frias para agasalho, né? Doação de cobertor e tal. Na verdade, eu acabo tendo duas dicas. Uma é mais social. Não quero fazer propaganda da marca, não, mas é aquela onde as cidades onde tiver loja daquela marca Phuket, meia. Você perdeu um pé de meia, você só ficou com um pé, mas não tem uso. A meia laciou, o elástico não dá mais, faz o quê? Você não dá a meia, né? Normalmente a gente joga fora. A Phuket, ela está recolhendo essas meias, onde tiver loja da Phuket, né? E acho que tem loja espalhada bem pelo Brasil. Ela recolhe essas meias, você doa essas meias, e ela recicla fazendo cobertor para entregar gratuitamente a morador de rua ou pessoas de sem condições de agasalhamento, né? Então é uma campanha forte que a Phuket está fazendo, é lindo, vou depois colocar, vejo como é que eu coloco o vídeo, porque eu tenho ele em celular, depois eu vejo de enviar esse vídeo. É uma campanha linda, vale muito a pena participar, porque é algo que não te custa nada, né? Eu, pelo menos, sempre joguei meia fora, porque elas ficam num estado que não dá nem para doar para ninguém, né, gente? Uma meia naquele estado. E vai pro lixo, né? Então vai poluir, vai inutilizar, sendo que ela pode ser reciclada e virada cobertor, ser transformada em cobertor. Outra dica, então, pegando essa coisa mais humana, esse aspecto mais humano, eu tava esses dias organizando as minhas coisas no YouTube e eu reencontrei, e foi uma alegria ter reencontrado, aquela sequência de filmes que eu não sei se vocês, se Sandro e Guilherme conhecem, que é a sequência Human, Humanos. Vocês viram? Gente, é sensacional. E agora eu não me lembro de qual país é a produção. Eles pegam relatos de pessoas comuns, ou às vezes um pouco menos comuns, localmente famosas, mas mundialmente às vezes são, numa escala um pouco maior, são anônimos, com histórias de vida. É sensacional, gente, é sensacional. Eu conheço a trilogia Yuma, mas aí depois o negócio fez tanto sucesso que meio que alguns países fizeram os seus. Então tem Yuma Canadá, tem Yuma Brasil. E é lindo, é lindo, é lindo. Nesse aspecto humano, vale, ó, já me emociona. Vale muito a pena, porque então eles dividem em temas, né? Então eles vão falar sobre amor, eles vão falar sobre violência doméstica, eles vão falar sobre pobreza. E aí eles pegam esses relatos de pessoas do mundo inteiro. Eu vou colocar o link aqui no Skype. Eu recomendo. É emocionante, é bonito. E a partir do momento que você encontra a trilogia no YouTube, você vai encontrar as outras produções de alguns países. E existem também alguns trechos que foram isolados, né? E circulam pelo YouTube também como depoimentos os mais emocionantes. Assim, ah, esse depoimento dessa senhora foi muito emocionante. Então, é retirado aquele trecho e colocado individual no YouTube. Eu vou passar uns aqui, eu recomendo. Quem não assistiu, assista a trilogia Yuma. E descubra, né, os outros que te interessar, é lindo. Ela falou do filme Humanos, né? Tem aquele filme Terráqueos também, que é bem interessante. Um documentário sobre os abusos com animais. É, todo mundo que assistiu aquele. Eles têm um negócio assim. Eu não assisti todo, assisti só. Ele é dividido em 4 partes. Assisti só a primeira e. Aí ele disse que quando você assiste o filme completo, nunca mais você vira vegano. Você não quer mais saber de nada de origem animal depois que você assiste aquilo. É meio pesado o que eles mostram lá e a realidade, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia de forma silenciosa. A parte que eu vi, né, eles dizem assim que os animais eles possuem 4 finalidades, né? De acordo com o padrão capitalista, né? Adereço, aí é o adereço, alimentação, domesticação e a quarta me fugiu o nome agora. Aí eles mostram até aquela questão da indústria da reprodução lá, que eles amarram a cadela, né, pra ficar transando com vários cachorros, pra ter os cachorros puro sangue e tudo. E aí, em paralelo a isso, né, que eles mostram justamente esse maltrato, né, da questão da reprodução. Aí eles falam, aí depois que eles mostram tudo, aqueles negócios de pet shop, de tudo, coisa muito bonita, uns cachorros muito bem cuidados, e aí comparam com as pessoas, né, que não tem aquele mesmo tratamento que os animais, e aí eles terminam, né, essa primeira parte dos pets, falando sobre, terminam, né, mostrando assim, ah, a gente, isso é o que acontece com os cachorros que são comercializados e os que não são. Aí é a pior, é a parte que a pessoa chora mesmo. O que acontece com os cachorros que não são aptos, né, entre aspas, para esse tipo de mundo. Aí eles falam sobre as formas de extermínio de animais, tá? Aí a segunda é a parte da alimentação. Aí essa eu não cheguei a assistir. E aí depois é aquela parte do pessoal que usa pele, né, de animais. E a quarta a quarta é a questão das experiências. Que o pessoal testa cosmético em animais e tudo. Então aí ele fala sobre, mostra esses 4 pontos em imagens mesmo reais de tudo. Aí fica a dica aí. Essa série Humanos aí que a Angélica tá indicando, se eu não me engano, tem na Netflix. É, tua dica deve ser meio impactante, acho que é meio forte para mim, porque é muito impactante, o uso de animal é muito impactante. Vou fechar minha dica aqui rapidinho, uma série que eu assisti essa semana, que é 8 episódios só, tem na Netflix, uma série dinamarquesa, e me surpreendeu muito positivamente, não esperava, porque achei que era mais do mesmo, que é Terrain, né, a chuva. Conta a história de um mundo pós-apocalíptico que por vários abusos, né, de produtos químicos e poluentes, que é o que está acontecendo com o nosso planeta, acaba que a chuva, a gente tem aquela ideia, né, de chuva ácida, a chuva fica pior do que uma chuva ácida, a chuva se torna quase que um vírus, ela possui um vírus na chuva, então todo mundo que se molha na chuva adoece e morre instantaneamente. E aí vira esse mundo pós-apocalíptico, que as pessoas têm que se esconder, e aí você já imagina o que pode acontecer, né? Acaba-se a comida, porque todos os animais estão contaminados, você não pode mais plantar, você não pode beber a água dos rios. Então, assim, eu achei que era mais do mesmo, só que não é. Principalmente porque você não tem aquele agente do apocalipse, né? Você não tem um zumbi, um vampiro ou algo do tipo. São só os humanos, né? Porque todo mundo já morre de cara, não volta nem nada. E aí você vê o que o humano é capaz, que é uma coisa que eu acho fenomenal. Que é o que o humano é capaz para sobreviver. Né? Ele mata mesmo. Tem cenas assim de... que as pessoas... Aparece alguém, aparece com a comida, aí vem aquele monte de gente, como se fosse um enxame de zumbis mesmo, e atacam e acaba matando aquela pessoa por causa de uma besteirinha de comida, porque tá todo mundo morrendo de fome. Então, vale muito a pena. É 8 episódios de 30, 40 minutos, é... É aquela série assim pra maratonar no domingo, rapidinha mesmo. E gostei muito. E é só aproveitando que é uma série dinamarquesa, me lembrou de uma outra série dinamarquesa, na verdade uma minissérie que eu já assisti há uns anos atrás, que é The Pacing Bells, que também é muito bem feita, muito, é a melhor série, filme, qualquer coisa de guerra que eu já vi. Assim, melhor do que Resgate do Soldado Ryan. Melhor do que The Pacific, Band of Brothers, qualquer coisa dessa, esquece, é muito melhor a questão que como que eles tratam a guerra, né? Que a gente tem muito por causa do cinema americano, aquela glamouralização da guerra, e lá eles mostram que a guerra é feia, que a guerra... Ela, as pessoas matam, morrem, se enlouquecem, nunca mais são as mesmas depois de uma guerra. E é muito... Como é que eu diria? É uma sensibilidade para contar a história e para contar as emoções que estão envolvidas ali, fora do normal, que eu nunca vi em nenhuma outra produção. Então, fica essas duas dicas aí. Só para encerrar, teve um comentário lá no blog, aí eu queria falar dele. Comentário da Camila Navarro. Ela, num episódio de Marvel no cinema, pré-Guerra Infinita parte 2, ela falando que Guerra Infinita se destaca por seus momentos silenciosos como nenhum filme da Marvel. Gostei de ver o Dave Bautista no elenco, que é muito fã do trabalho dele, que em Blade Runner 2049 foi um dos melhores filmes de ficção científica e ele surpreendeu muito. Acho que se consolidou como um ator e conseguiu encantar o espectador. Aí recomendou o filme, né? Mas obrigado pela recomendação, Camila, mas com certeza a maioria aqui, a galera que curte esse tipo de filme, já viu Blade Runner e 2049 também, porque faz parte, né, daquela listinha ali que nós, como nós já dissemos, somos nerds, com certeza todo mundo assistiu Blade Runner 2049. Então, obrigado por comentar. Desculpa a demora por ler o seu comentário e esse episódio vai mais ao ar mais pra frente. Mas todo mundo, gente, que quiser comentar, pode comentar que nós vamos ler aqui e sempre agradecer o apoio de vocês aí. Então, se você quiser mandar o seu feedback, o nosso e-mail é papocalçada@gmail.com, as redes sociais @papocalçada, Twitter e Facebook. E o blog, né, que sai lá, o blog, sai os textos e os podcasts, é papodecalçadapodcast.blogspot.com.br. Toda quinta-feira tem Papo de Calçada, toda terça-feira tem Remix, e nos intervalos aí tem textos lá do Offcast, Diário do Professor, Meu Livro Minha Vida. Então, se você quiser ler alguma coisa, acompanhar a gente, sugerir qualquer coisa, manda comentário, manda lá no mensagem direta no Twitter ou no Facebook também, ou algum tweet, e tem muita gente compartilhando, tem algumas pessoas compartilhando também no Twitter, né, quando ouvem os nossos episódios. Muito obrigado a todo mundo, mesmo você não comentando, se você compartilhar, publicar, já ajuda demais a divulgar o nosso trabalho, indica pro coleguinha, e é isso aí, gente, semana que vem tamo de volta pra falar de funk, se tudo der certo, Zé Augusto vai dar uma aula de funk aqui, pois é, valeu Sandro, valeu Angélica, e você que nos ouviu aí.